Na decolagem, para nível de voo 190, saída Puca. 190 Puca, 52 da nomeia. 310 da nomeia. Não, a gente tem mais de 20. Autorizado. Usando 5-2 sem restrição de velocidade e impacto. Sem restrição de velocidade e impacto. Um no livre acionamento, chama para o táxi. Passarei do autorizado, linha de colar 080 com uma dúzia. TAM 3152, desça para 2000 pés, ajuste no 0 nos 2, autorizado ILS, reporte estabilizado. Oceané 6310, reduz a velocidade para 250 nós. Reduzindo 250 nós, 6310. Decolou aos 1-2, 1-9-3-5. 0935, boa noite. Estou em Salvador, boa noite. Novamente ao passarei 2224, vamos pro frote, não se escuta. Passarei 2224, contato radar na decolagem, estou para nível de voo 350, saída MOM. 350. Faltando 4 horas, 7 minutos, apenas com. 5-0, chegada mais. Confira o voo no 398. Voo no 398, desça para nível de voo 050, chegada mais. Desça para nível 050, chegada mais, voo no 398. Oceané 6310, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 2. 10, 1-2, 3000, 310. Voo no 398, autorizado direto e SAP. Direto e SAP, no 398. Voo 398 sem restrições de velocidade. Sem restrições de velocidade, voo 398. Voo 985, livre acionamento, chame para o táxi. Também atrás, vamos segurar isso. Agora, muito boa noite, tá 3152, baixar trabalho, tá estabilizado na dela. 3152, continua a aproximação. Aproximação 3152. Salvador, passaria 2x4. Solicita a possibilidade de uma frota da presente, bens próprios. Aguarde. 4-9. Teve pouso 903. Foi Salvador, tá? Estou ciente, então 3561 no motel pode estar. Passarela 2224, autorizado Momo. 224. Trip 52 no 6, direto Aracaju. Direto Aracaju, direto Aracaju. Patango, Romeu para Patango, acione a identificação. Contato radar, mantém a nível de voo 060 na proa de ponte, reporte da proa de cima. Direito 29. 3561 080 com 14, tá livre. Livre decolagem 0 da 35. Romeu. Salvador Web, 5836, posição 5 para o taxi acionamento. Web 5836, livre acionamento, chame para o táxi. Livre acionamento, chame para o táxi 5836. Salvador, boa noite, Tata 3152. Tá 3152, boa noite, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição da Juliette, Tata 3152. Noite de dia, como tem a porta espera? Controle, passarei 224. Prossiga. Agora autoriza as próteses? Negativo. Restrição do centro, passarei 2224. Passarela 2224, chame Recife 12260. 260, boa noite. Boa noite. Olá, Salvador. Oceané 6201 no Galeão, aprovado nível 360, via peso 10, SMAP, direto Lúvido, direto Bravo, Bravo Charlie, DCT Toquinho. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge com curva direita. Transponder 5420, controle 19935. ILSX, repetição 0, repassar estabilizado, gol na 398. Oceané 6201, no cotejamento correto, chame pronto. 561. Pushback do Boeing da Web, Boeing da Web após ingresso Juliette, portão 02. Observar a Web e a voz do hashtag 02. Tá? Olá, direito 29. Direito 29, boa noite. Patango? Romeu Patango, vou ir na Proa de Ponte. Ciente. Sim, estou autorizado a decolar 08014. Mudança de nível, final 170. 352 no meia, nível de voo 170. 170, muito obrigado, 52 no meia. 172, já pouco, não é? Web 75836, tá com 143, 3 horas e 10, Salvador, Franco Taxi. Web 5836, observe o parqueamento do Airbus da TAM, no portão 02, após estar livre Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 012, com voo. Gente, vai ficar atento ao pushback da TAM. Tá, vai prosseguir com cautela até o ponto de espera da 10 via Índia, quando no ponto de espera 118 meia torre, vai até 153 meia. Meia 6310, ingressa via Juliette, portão 01. Via Juliette pro 0163, 10. 85 aos 23, 0135. Tá, 35. Direto Alefa para 3561, obrigado. Controle, boa noite, gol no 885. Gol no 885, boa noite, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída Arbor. 360, gol no 885. Boa noite, FG8836, pronto, no gol de espera da próxima partida da 190. 5836 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, 090 graus, 149. Alinha e decola, o FG8836. Confirmando, posição 01 para o 6310, é isso? Afirmo, 01, logo. Muito obrigado. Estabilizado, gol 1398. Gol 1398, chame a torre 118, decimal meia, bom pulso. 118, decimal meia, obrigada, boa noite. Salvador, boa noite, gol no 398. Gol no 398? Sim, gol no 398, estabilizado em LSX, foi pistão no zero. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Segue aguardando autorização de pouso, gol no 398. Solicita o VOR ou o VOR-DMF? Aí. Romeu Papatango, mantenha nível de voo 050, vai na proa do VOR. Mais do 36? Aos 26, 1935, bom voo. Obrigado. Gol no 398, pista livre, 090, com 1-12, autorizado o pouso. Pouso autorizado, pista 10, gol no 398. Gol 885. Tá 3561, 1260. 1260, tá 3561. Olha o FG5836. Webjet 5836, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, saída PUC. 330 na PUC. noite, 85, chame Recife, 1-260. 360, boa noite. Boa noite. Webjet 5836, voe direto Recife. Romeu Fox 018, Webjet 5836. Romeu Fox, é, pode ser? Confirme. Voa direto Romeu Fox 118. Vai direto Romeu Fox 018, Webjet 5836. Gol 604, acena identificação, desça para nível de voo 050, chegada Mari. Afirma. Zero para autorização. 6310, Recife aprovado nível 350, via Peruíbe 58. Decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5421 no controle 11935. 4547-536. Com curva esquerda 541 no transponder 935 com controle também a 6310. Correto, chame pronto, 6310. Gol no 604, direto ITAP, sem restrições de velocidade. Gol no 604. Direto ITAP, sem restrições de velocidade. Salvador, boa noite, TAM 3662. Boa noite, TAM 3662. Natal, aprovado nível 370, via peso 110. Decola da pista 110, perfil de saída Puca Transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5423, controle 1935. 370 Natal, decola da 10, curvando esquerda, Puca Zipar, peso 10. 5423 é o transponder, controle 1935. Correto, chame pronto, TAM 3662. Amarelo 08, obrigado.